poderia tremer, tem que se comer a nível de voo 0.0 chegar na margem. Detran 3520, informação Bravo. 3530, desça ao nível 060 pro ITAP, interceptar a chegada a Mari. 060, voando em TAP, chegada a Mari, 3530. Trip 5556, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, livre LS, reporte computado. Fio com 1012, livre LS, reportará. estabilizado, trip 5556. Trip 5556, confronta final, cheque o trem, torre 118, decimal 95, composto. 1895, trip. Atingir 060, tá 3530. 3520, desça para 2000, ajuste no 012, livre LS, reposto estabilizado. 2012, livre LS, portaria estabilizado, 3520. Externo, embaixo travado, trip 5556, pista vista. Boa noite, autorizado pouso, 090 graus, 129, trip 5556. 5556, livre pouso, pista 10. Trip 556 no solo 26, libere a direita, solo 121, decimal 9. Solo 356, livre táxi. A Alfa Juliette, o gate é o 08. Estabilizado, tá, 3520. Objetivo 20, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 95. 1895, 3520. Oi, Salvador, tá, 3520, estabilizado, LS, baixo trabalho. Boa noite, avistado, autorizado pouso, pista no 0, 090 graus, 090. Pouso, tá, 3520. Tá, 3520 no solo 32, livre à direita, solo 1219. Livre à direita, solo 1219, tá, 3520. Solo Salvador, bom dia, tá 3520. Titan 3520. Livre o táxi via Alfa, Juliet, Gate 4. Alfa, Juliet, pro Gate 4, Titan 3520. Paulo, Salvador, é o Tan Mike Bravo Zulu. Mike Bravo Zulu, você. Bravo Zulu no pátio 3, posição 2, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a infraero. Ciente, está livre, reporte no término. Bravo Zulu, reportará no término. Bravo Salvador, é o Mike Bravo Zulu. Gente de Mike Bravo Zulu. Ok, grato, bom dia.